chega mais, vem ouvir o que eu vou dizer. Pra mim não é fácil arrepender, declarar o amor se apossou de mim. E assim nada mais corrige o coração. Eu sou só emoção pra falar de você. Te quero demais. De repente pode acontecer e sentir saudade algo mais. E nós a sós. Chega mais, vem ouvir o que eu vou dizer. Pra mim não é fácil arrepender, declarar o amor se apossou de mim. E assim nada mais corrige o coração. Eu sou só emoção pra falar de você. Te quero demais. De repente pode acontecer e sentir saudade algo mais.